241, boa tarde, informação com o Saguaré, papá. Tem uma alteração significativa. Prepara a subida da árvore e aguarda a cópia número 3 para a vitória da conquista. O trip 5241. Capiteiro 1-0 aqui. O 1-0-9-7, 2000 e marca do externo, completo sinal, chame torre 1 no 8-95. Completo sinal, tem que ser já. 7 Anki Kilo, negativo contato rádio, mantenha o setor aguardando para o cruzamento, aeronave para pouso agora na 1-0. Mantenha o setor e aguarde para o cruzamento. Já uma voz direto para Caju, aciona 5002, controle 1-9-8. Tem trip 5490, mantém ponto de espera aguardando. 3192. Instruções, negativo contato rádio, ok, Juliette, Anki Kilo, faça seu cheque no equipamento, mantém o farol de tapão em espera visual, aguardando instruções. Agora sim, contato, confirmo, como recebe a torre? Gente, realize então 360, mantém o setor aguardando para o cruzamento, a aeronave agora para pouso na 1-0, ok? 360, para a esquerda, direita, direita. Dá presente pela direita. Dá presente pela direita, aguarda para o cruzamento do campo. 7-3-0 pela direita, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Do 1-0-9-7, na escuta? Ativo, direito. 097, visual, 3 mil da captura. Cliente, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 15 nós. Fachado e checado, 097, livre pouso, captura no 0. Não. Chegada, Mari, desce, mantém o nível de voo 090. Ajuste o altímetro no 0, no 0. Quando no ponto de ao descida? 100. Olympus 91, vetoração parada. Final ILS, X-Ray, pista no 0, curva esquerda na proa 220, o Olympus 91. O limite é voar nesta proa por 3 milhas. No 884, confio por gentileza, alguém se encontra? 114, voe a posição duna devido a sequenciamento, descendo até o nível de voo 050, Chanel 6314. Boa, dona, 10050, Chanel 6304. Autorização, Juliette Anki Kilo. A intenção é prosseguir assim que a aeronave pousar, ok? 241, autorizado, vitória da conquista, nível 200. Circulando a pista 10, com curva direita na subida à árvore, após direto vitória da conquista. Aciona 5010 e o controle 119.8. Juliette Anki Kilo, autorizado cruzamento do campo, já proando o corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Curva esquerda na proa 150, em forma estabilizada, Olympus 91. Gol 967 para o pushback e o acionamento, portão 2. Gol no 967, número 2. Número 2 no setor, aguarda para push. Agora o gol no 967. No campo agora, prosseguindo ao 9-10, aguardando a mesma, estou com uma segunda aeronave para pouso no 1-0, ok? Juliette Anki Kilo, inicialmente restrito a 1.000 pés, ok? Mantenha 1.000 pés, ingressa no corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Gol no 097, livrou na época, solo no 21.9, solo ao 07. Alfa, repartindo da Juliette. É, 7, Yankee Kilo, chame agora o controle em 119.8, um bom voo. 119.8, hotel. Um 9075, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, quando lá, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0, bom voo. São para sequenciamento, curve à esquerda, proa 020, limite da proa, custo localizador. Esquerda 020, limite ao lock, ó. Oxané 6314, desça para 2000 pés, QNH-1010. Autorizado final do procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 310, a porta da estabilizada, X-Ray, 6314. Papapá, Alfa Tango Tango, copiou o controle de Salvador? Solo, Salvador, Azul 4065, puxa acionamento, portão 8. Azul 4065, após a aeronave da Gol, que vai passar a retaguarda, correndo com a equipe de solo e porta-ataque. Após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda, inicia o puxa Azul 4. Papapá, Alfa Tango Tango, confirme a velocidade indicada. E o Olimpo 9 é um trem baixado de trabalho. Gente, pouso final, confirmando? Pouso final. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 15 nós, Olimpo 91. 91. O trip 5490 visual com aeronave na final. Após a passagem da mesma, P3 da Força Aérea Brasileira, linha mantém pistão no zero. Para nível 050, QNH-1010. Tango Juliette Yankee Kilo, prossiga. Juliette Yankee Kilo, corredor forte, mantendo mil, aguardando instruções para 135. Gente, Papa Tango Juliette Yankee Kilo, aguarde. Papapapa Alfa Tango Tango, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna. Na proa de Duna. Né, 6314, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Passarei estabilizado, X-Ray, 6314, Oxené. Papá Alfa Tango Tango, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 3192, está mantendo 80. TAM 3192, desça para 3000 pés, QNH-1010, autorizado. Tá 3192, copiou o controle de Salvador? Negativo. Podia repetir, por favor, descer para 3000? Desce para 3000 pés, QNH-1010. Desce para 3000 pés, 1010, só informo que eu tô 3000 pés acima da rampa ideal, ok? É, tudo bem, sem problema não, vamos tentar ajeitar aqui, obrigado. Olympus 91 no solo Juno 1, libera via Eco, Taxena me escuta via Alfa, Delta e aguarda para o cruzamento. 20, decimal 1. Papapá, Alfa Tango Tango estabilizado. Afirmativa, Alfa Tango Tango. 314 estabilizado. Afirmativa, já. Chame torre, 118, decimal 95. 295, obrigado. Papapá, Alfa Tango Tango. Prossiga, senhor. Estabilizado? Afirmativo. Chame torre, 118, decimal 95. 295, alfa, tentando. TAM 3192, vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 010, limite da proa, custo do localizador. 010, curvando à esquerda agora, TAM 3192, descendo para 3000, limitado pelo custo do localizador. Tá 3192, continue descida para 2000 pés, QNH-1010. 2000 pés, 1010 QNH. Espera, dá 10 por gentileza. Torre o... Alfa Tango Tango, passou turno, mantendo a estabilizada. Alfa Tango Tango, ciente número 2 na aproximação, confirmando a intenção com o 10. 10. Ciente, continua aguardando o disco livre. Do táxi via Índia até o ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 0-0, bom voo. 10 Índia, 1895, quando pronto. 1884, obrigado, senhor Vitor, uma boa tarde. Obrigado, homem. De Duna. Tá 3192, autorizado sinal do procedimento de Left X-Ray, reporte estabilizado. Uno 8, decima 9, 5, ajuste no 0 no 0, bom voo. 3 mil pés, quem negar 10, 10. Gol 1967, após a aeronave da Azul, que vai passar a retaguarda, colhendo com a equipe de solo e porta-táxi. Para Azul, em coordenação autorizada, porta-táxi, gol 1967. 5490, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída Momo. 200 na Momo. Solicite alguma possibilidade de a gente voar a Momo da presente? E 5490, inicialmente mantém o perfil da saída. Mantém o perfil, 5490. Papatango Juliette Yankee Kilo, suba para nível 135. 135. Azul 4462, resuma a navegação, vou indo na proa de Duna. Proa de Duna, 4462. De imediato até o pátio militar na minha escuta. No 4, no solo no 5, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Fox 219, 63 no 4, Jurassic. 3192, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. 18, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Salvador, está 3192. Alfa, Tango, livre pouso, pistão no 0, vento 1000 graus, 149. Livre pouso, 90, com trem baixecado, Alfa, Tango. Então, 3192, continua aproximação, reporta passando externo, embaixo travado. Passando externo, embaixo travado, 3192. 4462, gente. Trips 490, vou indo na proa de Momo. 5490, Momo. Azul 4462, desça para 2 mil pés, autorizado sinal do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, Azul 4472. 9075, tem condições de agilizar a manobra de decolar assim que autorizado? X-Ray, mantendo 2 mil pés. Tá 3192, estabilizado. Direita agilizando, por gentileza. Via Delta, solo no 21, decimal 9. 3192 passou externa embaixo travado. Bem, estando 3192, aguardando sua livre, a nave da Gol Press está iniciando a rolagem. Ou 9075, vento 090 graus, 1 meia dúzia nós, sem livre decolagem, pistão 90. Alfa Tango Tango, Alfa Kilo, para 4462, estabilizado. Não, negativo, mas está visual. Pode completar visual, 4462? 62, complete a aproximação, chame torre, 1895. 1-8, pessoal da Cipa, 4462, já no localizador visual. Zona 92, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 1 meia dúzia nós. Livre pouso, tá, 3192. Voo 9075, decolado 219, controle 199, decimal 8, bom voo. 1998, obrigado, voo 9075. Tony, boa tarde, Azul 4462, aliás. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. 4462, reduzido, continuando a aproximação. Boa noite, 84 está pronto também, beleza. 7, decolada pista 1-0, com curva direita na subida Arbor, após voo direto posição Alefa, para interceptar a aerovia. Aciona 5027, controle 119, decimal 8. Positivo autorizado Brasília, 320, aperto Luna 7, decolada 1-0, curva direita na subida Arbor Alefa, aciona 5027, controle 19-8. O chiné 6321, correto, vai estar pronto para gestionar 06. Obrigado, senhorita. Chiné 6327, papá confere, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decola da pista 1-0 com curva direita, subida da EL, após Leda e direto Ilhéus. Aciona 5017, controle 119, decimal 8. Voo no 884, vento 090 graus, 1 meia dúzia nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, 884. Azul 4462, continua a aproximação, aguardando pista livre, Boeing da Gol, iniciando rolagem. Está visual, prosseguindo, baixando e travou, azul 4462. Alô, boa tarde, 3192. Então, 3192, Alfa, repórter da Juliette. Reporta da Juliette, vem Alfa, 3192. Colador, o gol 1967 para o táxi, com 172 a bordo, autonomia 0332, altera Campinas. O gol 1967, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 00. Ajuste no 00, autorizado táxi via Índia, ponto de espera 1895, gol 1967. Boa tarde. Obrigado, meu voo. Obrigado. 1884, contato Sadana, decolagem, suba para nível 230, saída Puka. 230, Puka. Juliette Anquilo, prossiga. Ingresso direto para 05. 05, 3192. Patão Juliette Anquilo, autorizado subir e mantendo o setor. Você ligou o 9075, solicita? Gol 9075. Pronto, prossiga. Tem uma formação bem grande de Leda e entre Leda para Ilhéus. Seria possível voar direto Ilhéus? Senão a gente vai precisar de desvio aqui na proa 230. Só 3217, aguarde. 462, solo 123, libera via Eco, solo 921, decimal 9. Libera via Eco, solo 909, azul 442. Equipe 5241, correndo com a equipe de solo, é a porta táxi. Autorizado chegada Bonfi, desça para nível 050, QNH1010. Do 4065, vento 100 graus, 1612 nós, livre decolagem, pistão 90. Oi, Salvador, boa tarde, Golo 967, pronto no ponto 0010. Golo 967, após a rolagem da aeronave da Azul, linha mantém pistão 0. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Sempre tenso aqui. Bom, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, confirme pouso em Salvador. Deixa no 6327, totalmente pronto. Mas 327, vai aguardar um instante para puxar. 7. Desce para 2 mil pés, QNH 1010, 1010. O 9075, chame centro Recife, frequência 125, decima 1, alterna 13325. 251-133-259071, uma boa tarde. Gol no 620, controle Salvador, desça para 5 mil pés, QNH 1010, 1010, autorizado chegada Mari. Equipe 5241, autorizado táxi, pátio principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 8095, ajuste no 0 no 0. Controle Salvador, vamos acabar na rotatória. Ajuste no 0, vento 090 graus, 179. Devo decolar, vou 967. Está autorizado seguir a nave da Trip, que já está iniciando o táxi. Cruzar o pátio principal, Lima, Mike, na Quebec, chama para cruzamento. Para o setor norte, e reporta para o cruzamento do campo, Romeu Oscar Cabral. Romeu Charlie, Foxtrot, Juliette, detonação para sequenciamento, para o custo localizador, curva à direita para o 060. Papa Romeu, Charlie Fox, Trot, Juliette, reporte estabilizado. 3217, confirme a velocidade indicada. 3217, na escuta do controle, Salvador. 3217, confirme velocidade de câmera. Eri, prepara Puca, Jamo, direto Aracaju e aguarda cópia. 8, obrigado, boa tarde. 7. Chanel 6327, observando o tráfego da Trip. Está prosseguindo para o ponto de espera, cuidando com a equipe de solo, reporta táxi. Contato a dana decolagem, suba para nível 360, saída da El. 360, saída da El, 1967. Salvador e nem aeronaves no pátio 1 no E, atentando a movimentação do pátio 3, ok? Certo, graças. O trip 5241 ali mantém inicialmente o sistema zero. Trip 5490, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45 alterna, 12685. Salvador é o azul 4065. 4065, prossiga. Gentileza, tem algumas formações ali na posição Leda. Seria possível dar presente voar direto para o bridge? Azul 4065, autorizado desvio, aguarde coordenação. Ok, obrigado, desvio. Ok. Aguardando o trip 5241. 627, pronto, cópia. 126, decimal 85, trip 5490. Decolando na pista 10, com curva esquerda, na subida Conde, para Aracaju. Aciona 5034, controle 1, corrigindo. Vai acionar o 0260, transponder 0260 e controle 119, decimal 8. Nós livre decolagem, estão no zero. Brasil decolagem, 5-2. Tango Juliette, Yankee Kilo, ciente. Tio, pode manter a frequência. Ingresso no corredor forte. Alfatão Juliette Yankee Kilo, reporte para a descida e ingresso no corredor forte. Quantos passageiros seriam? Quem será coordenado? Tango, tango autorizado, cruzamento no 735, acessando a frequência livre. Tipo 5241, decolar 231, controle 119, decimal 8, bom voo. 7198, boa. 2 para aproximação. 7, 3, 2, 1, 7, 2. Golfo no 620, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, limite da proa, curso do localizador. Chanel 6327, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 00, bom voo. Entre táxi, quando espera, torre 129, 1010, Chanel 6327, grato, bom dia. Trip 5240, liberado da restrição. Está liberado, 5241, grato. Gol 1620, deixa para 3 mil pés, que é legal no 0 no 0. Deixa. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Obrigado, boa tarde. Gol 967, poderia coordenar flor de bridge pra gente devido às formações em letra? Gol 967. Gol 967, autorizado desvio. Guarde bridge. Ok, vai desviar à direita então, aguardando flor de bridge, Gol 967. Juliette Yankee Kilo, desça para 3.500 pés, reporte através do corredor. Correção, reporte ingressando no corredor forte. 3.500 é para parar ingressando no corredor forte. 6327, boa tarde, autorizado ingresso de decolagem. Estão no zero, vento 1.000 graus, 1.62 nós. 6251-13325 em camarada, 967, obrigado. Então 3217, vetoração para sequenciamento, manterá presente pro. Manterá presente pro 3217. O Papa Romeo Charlie Foxtrot Juliette, chame torre, 1 no 8 decimal 95. 3895, Bravo, boa tarde, Charlie Foxtrot. Cordial, boa tarde, é o Papa Romeo Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliette, boa tarde, confirma a intenção de pouso no zero? Afirmativo. Gente, continua a aproximação aguardando pista livre, Fokker 100 da Bianca iniciando rolagem. Gente, não aguardo, Charlie Fox Juliette. Quando ele me chegou no 620. Gol no 620, ciente, seu limite agora é o QD Mike. 090 do VR Salvador. Do NDB Simba. Da 3217. Resta uma navegação, vou ir na proa de Duna. Esquerda Duna, 3217, obrigado. Gol 1620, resta uma navegação, vou ir na proa de Duna. Canar 6327, decolador 36, controle 199.8, bom voo. 19.8, grato, bom dia. X-Ray 3217, tá. Controle Salvador, muito boa tarde, Canar 6327. Canar 6327, contato radar na decolagem, suba para nível 240, saída da El. Ok, solicita como nível final 1.60. Gente, Oxenay 6327, subo para nível 1.60. Ok, Oxenay para 1.60, Oxenay 6327. Fox Juliette, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 95 nós. Autorizado pouso, 090 para o check Fox Juliette. Descer para o circuito de tráfego, de preferência, se possível, descer em aspiral, por si só. Sente uma patão de Juliette Yankee Kilo, o senhor está fora do corredor. Vai chamar o táxi, né? Cadê os dois anos? Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, desça para 2 mil pés. Quem negar 1.090, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, desce 2 mil pés. Reportarei estabilizado, voo 1.620. Estabilizado, avistando, 3.2.97. Oxané 6327, autorizado, vou ir na proa de Ilhéus, suba para nível 160. Ok, acendendo para 160 na proa de Ilhéus, Oxané 6327. Confirme, última aeronave. Zuno 54, acione identificação. 3217, estabilizado. Can 3217, torre 118, decimal 95. 1895, boa, obrigado. Delta, chamo o solo no 21 decimal 9, só não confirmo o pátio destino. Desça para 5 mil pés, QNH 1010, autorizado chegada a mais. Tarde, Fox Liente, poderia confirmar, era penoitar, pátio 3? E confirmando o embate travado? Ainda não, não reportarei. Senta e ajuste 1090. 0090, tá. Voo 1620, reduz a velocidade para 1970 nós. Tráfego 12 horas, 5 milhas na final do procedimento ILS X-Ray, reduzindo para a velocidade de sinal de aproximação. Redução já, voo 1620. Curva à esquerda, saída Pouca, transição Zipá, vieram para o 1-0. Após Neuma e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponda 5040. Time Juliette Anquilo. 07500, corredor posto. Papatão Juliette Anquilo, continue descida para 3, para 1.500 pés, reporte interlado. Transição Zipá, após intercepta para o 110, Neuma conforme rota, me chamo pronto para o tiver acionamento. 1966, da Gol. O 3217, baixar checado. Can 3217, livre pouso, pistão 10, vento 100, 0 graus, 149. Livre pouso, pistão 03. É, 2197, 1 0 1 0, apenas confirmando 108 a bordo. Afirmo 108. Autorizando então via pátio, e já pode passar 2895, 6321 no Bandeira. Bom voo, 6321. Estabilizado. Voo no 620, chame torre 118, decimal 95. 620, torre 118. Salvador, boa tarde, voo no 620. Uma milha para Simbra. Voo no 620, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 na aproximação, aeronave que precede a aeronave da TAM, preste a cruzar o eixo da pista auxiliar. Sente, aguardando, voo no 620. Me autorizo da presença lá na proa da rotatória. Eu vou ir na proa da rotatória, papatão Juliette Yankee Kilo. Kilo. Passaria 2231, controle Salvador, desça para nível 060, QNH 1010, autorizado chegada a mar e voe na proa de mar. Solo 42, libera por gentileza a próxima direita via Eco, chama o solo no 21 decimal 9. Ao livrar a direita via Eco, solo 219, grato, TAN 3217. 620, check trem, pouso autorizado, sistema 0, vento 0, 90 graus, 179. Só checado, lembre pouso no 0, voo no 620. Chanel 6321, após a passagem da nave da Golem, mantém pistão 0. Solo, Salvador, muito boa tarde, tá? 3217. 3217, boa tarde, sou autorizado a ser Alfa, me reportando seu Juliette. Alfa, reportando antes do Juliette, tá? 3217. Centro Recife, 125, décima 1, alterna 13325. Né, 6327, escuta do controle. 27, chame Centro Recife, 125, décima 1, alterna 13325. Trip 5241, vetor para separação de tráfego, curve à direita, proa 280. Silvana à direita, proa 280, 5241. Trip 5241, limite 20 milhas nessa presente proa. 3817. Fala, boa tarde, bom 620. No 620, boa tarde, sou autorizado táxi Alfa, me reporta onde seu Juliette. Alfa. 170, autorizado pro de Vitória da Conquista. Pós 170, direto Vitória, 5241. 3154, número 1 para aproximação. Tá, 3154, retoração para o curso do localizador, curve à direita, proa 050. Desce para 2000 pés, QNH 1090. Trode, Juliette, Yankee Kilo, sobre a rotatória, autoriza a voar na proa de Paripe. E assim que houver possibilidade, prosseguir para uma aproximação para a toque emitida, cabeceira 1-0. Papatango Juliette, aqui que eu aguardo. Sobre a rotatória. 6321, decolado aos 4:30, controle em 119, décima 8, bom voo. Controle 19-8, 6321, bom dia. Juliette Yankee Kilo, confirme se vai fazer procedimento elétrico. Afirmativo, fazer uma aproximação para toque arremetida na cabeceira 1-0, positivo? Na Alfa, certo. No 620, ingressa Juliette para a posição 06, Pat 1. Posição 06, Pat 1, no momento aí. 321. Passando 1900 na arbor. O Chanel 6321. Contato radar na decolagem, suba para nível 320, sai da arma. 320, perfil da arma, 6321, pode voar direto ali, senhor. O Chanel 6321, mantenha o perfil da saída. Mantendo o perfil, né? 321. Trolley Juliette Anquilo, sobre a rotatória, solicita autorização para prosseguir na proa de Paripe e depois, assim que possível, ingressar na final da 1-0 para a toque emitida. Patango Juliette Yankee Kilo, mantenha a proa da rotatória, chame torre 18 decimal 95. 18 95. Desça para 5 mil pés, quem negar 1-0, 1-0. 5.010, 2-3-1. Da presente, então, prossiga para a perna do vento da 1-0. e aguarda para gerar base. Estou com uma aeronave prosseguindo para pouso, que é a aeronave da TAM. Já, ponte pegador no zero, torre 118. 95, ajuste altímetro no zero, no zero. Bate 1 no índio, ponte pegador 95, no zero, é o ajuste, eu prefiro. Com 627, muito obrigado. Do 4118, nosso cópia. Autorizado com FINS, meu de voo 340, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o piso 16. Controle salvador, opere 119, decimal 8, transponde 5056. Confirma se a linha decola de imediato. Nível de decolagem, vento uma centena, no 612 é mais. Né, 6321, vou indo pro Elefa. Direto Elefa, 6321, grato. Salve Salvador, muito boa tarde, tá 3155. Tem informação, papá, nível de voo 3420, copia para Guarulhos. Tá 3155, estamos de cobro, com gentileza. Sinal da 10 a 10 milhas afastado, na posição Duna. Reporte visual com o mesmo, evitando o eixo de aproximação da pista 10. Juliette Yankee Kill. Gente, vai manter a do vento, aguardando para prosseguir na retaguarda do RPAN 320. Gente, reporte visual com o mesmo, Juliette Yankee Kill. Porta lá, tá 10 milhas, viu? Afirmativo. O Airbus da TAM encontra-se a exatamente 10 milhas da cabeceira 10. Trip 5627 decolado ao 51, controle 12, correção 119.8. 198, obrigado, bom trabalho, senhor. Pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, com curva à direita, saída da El, transição Leda, após voa Bridge, e apesulo 10, após SMAP, após Awake, após Maricá, após apesulo 44 e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 5035. Ok, nível de voo 340, autorizado, decolada 10, curva à direita, após da El, Leda, Bridge. Apesulou 10, SMAP, Awake e Maricá, apesulou 44 e Guarulhos. 198, controle após, 5035, no transponder, TAN 3155, posição 05, o TAN 3155. TAN 3155, atendimento correto, vamos pronto para o estivecimento. Informará quando pronto, TAN 3155. Vou aguardar através do mesmo para girar base, positivo. Afirmativo, enquadre-se como número 2, o Juliette Yankee Kill. Está autorizado a girar base tão quanto seja necessário para se enquadrar como número 2, mantendo a margem de segurança. É o 3154 na escuta da torre? Está na escuta, 3, pouso baixado, travado, visual. Ciente. Charlie 402 à sua esquerda, vai prosseguir a retaguarda da sua aeronave para toque remetido na pista 10. Está mantendo no 1000 pés. Tá visual. Gente, o TAN 3154, vento 090 graus 14 nós, livre pouso, pista 10. Como ajuste 10. Livre pouso na 10 para o TAN 3154. 5562. Trip 5627, na escuta do controle, Salvador? 5627, na escuta. Voo 1966, tem 82 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alternando Fortaleza. O Gol 1966 está autorizado a táxi Apache 1, taxiway Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste altímetro no 0 no 0. Ok, ajustado no 0 no 0, Apache 1 no Índia, no ponto de espera 18954, 1966. Good afternoon, Ocean Air 6314. Go ahead, 6314. Okay, could you confirm me, please, the SID to Serra Bravo para Papa Lima, Petrolina? Ocean Air 6314, right to copy. Right, copy now. Completo Petrolina, flight level 340, runway 10, left turn after takeoff, moment departure, flug transition via upper route 20. Post control, frequency 119, small 8, last clock 5075. Okay, roger, clear flight level 350 to Petrolina via upper route 20, departure runway 10, left turn after takeoff, moment clock 1198. East call code 5075. Flight level 340, comrade 2 pushback startup, Ocean Air 6314. Okay, flight level 340, confirmed. Trabalho. Obrigado. Boa. Solo Salvador, Ocean 3154. Tan 3154, se autorizado o táxi a Alfa, Juliette, posição 02, parte 1. Alfa, Juliette, portão 0206. 090 graus 129. Boa tarde. Interceptando com a 322, 31 já completamente visual. Para decolagem. Ali, mano, 1 0 afirmativo, 1966, aguardando autorização para decolagem. Obrigado. Boa tarde, parceiro 2231. 2231, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Boeing da Gol, presta nisso a rolagem. 31. Yankee Kilo, tocou remeteu 57, curva à esquerda, ingressa na perna do vento da pista 10, mantendo 1.000 pés, aguardando para girar base. Yankee Kilo, poderia livrar o eixo de decolagem da pista 10? Vai livrar imediato, ingressando na do vento, aguardando instruções para prosseguir para final da cabeceira 17. Cliente, ingressa na do vento, aguardando autorização para girar base. 966, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus no 39, informa um Charlie 402 na perna do vento, pistão no zero, não vai interferir com a sua decolagem no 966, livre decolagem. Livre decolagem, no 0, 966, centro do prato. De Sierra, confirme POB. Cliente de Anquilo, agora do vento da Ana 7, aguardando o setor de São Girabás. No zero, retaguarda de um ATR da Passaredo, que está na final da pista 1-0, o Anquilo. Cliente Anquilo está mantendo do vento da Ana 7, positivo, aguardando instruções de São Girabás. Cliente, ingressa na perna do vento da pista 1-0. Aguarde instruções para girar a base, informa que o senhor vai girar a base à retaguarda do ATR da Passaredo na final da 1-0. Viva aqui, senhor, mas está autorizado na perna do vento da 1-0 ou da 1-7? Da 1-0, 1-0, perna do vento da pista 1-0. Viva aqui, está na perna da perna do vento da 1-0, a intenção de pouso agora na 1-7, positivo? Afirmativo. Série 2231 no livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus no 4 nós, informa o tráfego à esquerda, Charlie 402, pouso na 197, não vai interferir com a sua aproximação para a pistão no zero. Cliente, faça 2261, livre pouso na 10. Bianchi Kilo, faça um 270 pela sua direita, 270 pela sua direita, enquadre-se na final da 197, informa que é o número 2 para a aproximação do campo, o Bianchi Kilo, livrando o eixo de aproximação da pistão no zero. Juliette Anquilo está presente, 270 pela direita, reportará interceptando a final da captura 197, positivo. Visão com o tráfego do ATR. 1966 da Gol, decolado 59, controle 199.8. Controle agora, 19.8, 966. Controle Salvador, boa tarde, 1966 da Gol. 1966, contato a dar na decolagem, tudo para nível 370, saída PUCA. PUCA 370, 1966. Papá, Zulu, Juliette Serra, na escuta do controle de Salvador. Visual com a T na curta final da 1-0. Vai ajustar para prosseguir como número 2, positivo? Afirmativo, ajuste como número 2, o Juliette Yankee Kilo. Juliette Yankee Kilo, livre pouso, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-6-12 a mais. Cheque o trem. Lado e travado. C2231, no solo 02, livre à direita, ao livrar solo 1219. Ao livrar 219, obrigado. Yankee Kilo, seu solo 02, autorizado backtrack até o pátio 5, ao estacionar a frequência livre. C231, autorizado o táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 0.